que passa sem você. Não dá pra segurar a dor. Sem você já sofri demais. Esquecer já não sou capaz. Você foi o desejo e a paixão e os sonhos do meu corpo. Meu coração que tanto acreditou, agora quer saber o que que eu vou fazer de mim. Eu sem você não sei o que será, pois o prazer que eu tinha era te amar. Não me abandone desse jeito assim. Deixa, estou aqui, o tempo vai passar, e qualquer dia você vai lembrar daquele cara que te amava e sempre vai te amar. Vai voltar pra mim. Sem você já sofri demais. Esquecer já não sou capaz. Você foi o desejo e a paixão e os sonhos do meu coração. Cada palavra que você falou, meu coração que tanto acreditou, agora quer saber o que que eu vou fazer de mim. Eu sem você não sei o que será, pois o prazer que eu te